mesmo quebrantado pela vida que escolhi da janela eu vi cada estação fugir como as árvores eu permaneço no mesmo lugar no outono, no inverno eu espero primavera chegar da estrada eu quis retornar pra onde eu parti da distância avisei a alegria e a galhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar e avisar que o caminho será pausa que o diretor me chama.